gelo no apoio. E os seus seguidores, a impactante mini torre. Os pegadores, Joel do gelo no apoio. E os seus seguidores, Viviane Batidão. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará. DJ Betinho Isabelense. Gelo.